se foi em busca de chão molhado. Deus também se foi. Será que foi molhado? Riacho pegou no vapor desgraçado. O chão esturricou como os olhos do diabo. Como os olhos do diabo, só chiado de chinela, som de carro de boi. Puxando sentinela do antes ao depois. Seco sertão sangrado. Seco sertão sangrado. Seco sertão sangrado. Seco sertão sangrado. Seco sertão sangrado. Seco sertão sangrado. Pra onde foi meu boi, meu roçado? O povo todo se foi em busca de chão molhado. Deus também se foi. Será que foi mal olhado? Riacho secou no vapor desgraçado. O chão esturricou como os olhos do diabo. Como os olhos do diabo, só chiado de chinela, som de carro de boi. Homem puxando sentinela do antes ao depois.